Boa tarde, eu vou no 777. Ave. Vou no 777, passa 1700 pés. Vou no 777, contato radar, disponível 320, saída Goleval. Goleval, 320, vou no 777. Romeo Oscar Uniforme, Romeo Cleared Fly Heading, Prot Position, contact Recife 126.85 or 125.45. 1685, 125.45. Yes. Thank you, good day. Controle o Bravo X Fox Isocopi. Assim, para ingresso do circuito, chame 186, Bravo X Fox Trot. 186. 4107, no portão 8 para pushback estacionamento. Estou hoje autorizado, azul 4107, chame táxi. E autorizado, chamará para o táxi, azul 4107. Oi, Salvador, bom dia, Papatango Bravo X Fox Trot na rotatória. X-ray Foxtrot, continue a aproximação, pista 107. Prepare para a vaga 360, final da 107. Continue a aproximação, aguardando autorização, Bravo X-ray Foxtrot. Afirmativo, então reporta 3, o Bravo X-ray Fox. Afirma. 3, controle. Posição do Guardião 03. Informe sua posição, Guardião 03. Falou, Salvador, seu 3191 para o táxi. Temos 120 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. 30, 13 e 40, Guarulhos, está 3191. 30 táxi, direita Alfa, na minha escuta tem a Cida Golf. Ajuste 1-0 no 5 na Golf, torre 1 no 2.6. Alfa, você é a Golf no ponto de zero, 160, que eu vejo o nacional. É, corre confirmando, POB de 1-2.6. Ativo no 2.000, POB. 2-2-0, 6-9-0. Vou no 754, assina identificação, chegada cara e desça nível 050. Ari desce ao 050, voo no 754. Então 8001, reautorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Ajuste no 0 no 5, deve ser 2000 pés, então 8001. Voo no 777, passa nível no 20, chame Recife no 288, alterna no 264. 288, 264, voo no 777, boa tarde. Seu plano se encontra conosco, ok? Assim que eu tiver a... a modificação, eu entro em contato com o Ruma 27. Afirmativo, solicita o acionamento por conta e aguarda acionado. O solo está ciente. Ruma 27 chamará após o acionamento. Solo Salvador, papapá, com mais cliente da novembro. Palim, Papa Mike, helicóptero, 500 pés, confirme o destino? É, Fazenda Itacira, Grupo Zulu, por referência, radial 348, 70 milhas. Agora você necessitaria sair pelo corredor Axé, bom, a 500 pés, após DCT. E vai, então, a radial 340, porém solicita corredor Axé, correto? Afirmativo, sair pelo corredor Axé, após bombe, depois de receber. Então, quem mantém na minha escuta, irei continuar com o controle, o Ninho Papa Mike, mantém na minha escuta. O avistado, autorizado pouso pista 28, vento 210 graus com 04 nós. Ele pouso na 28, 4060. Bravo XC Fox está reinterceptando o sinal da 17, aproximadamente 4 milhas. 23 horas e 25, hotel na Campinas para o táxi. Passa outro 360 pela esquerda, curto 360, reporte interceptando. 7, iniciando o segundo 360, reporte interceptando. O 4107 táxi autorizado via Juliette Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Golf, ajuste no 0 no 5. Confirme por gentileza o PLB novamente, não entendi. PLB 100, tá ciente, autorizado via Juliette Alfa até a Golf, ajuste no 0 no 5, quando lá, continua na sua escuta, quando lá, 2186. Ativo no PLB 1100, o azul 4107, copiado. Dan 391, não pode chamar a torre, 1 no 8.6, ajuste no 0 no 5, como voo. 1 no 0 no 5, a gente continua a aproximação, cabeceira 1-7, aguarde autorização para pouso, Bravo, X-Ray Foxtrot. 7, Bravo, X-Ray Fox. Lima Mike na escuta? Na escuta, Lima Papa Mike. Sim, confirmando, qual é a distância que afasta de Salvador? São 70 milhas na radial 342. Gente, aguarde a coordenação com o setor Recife. O Lima Papa Mike. Confirmando, é 500 pés, corredor Axé, correto? Afirmativo. Azul 4060 no solo 06, libere à esquerda, chame solo 121.9. Libere à esquerda 121.9, 4060. Patango Bravo, X-Ray Foxtrot, autorizado pouso, pista 17, vento 210 graus com 0,6 dúzia de nós. Negro pouso na 17, Bravo X-Ray Fox. Torre Salvador, bom dia, o Dan 3191, pode esperar dar 2,8 pronto. Dan 3191, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhe e mantém 28, Dan 3191. Salvador, Romba 27, acionado, aguardando autorização. Romba 27, ciente do tráfego, mantendo a minha escuta, ainda não recebi a CHG do seu plano. Romba 27. Onde, Salvador? Boa tarde, está 3216, cruza 210 para 160. Informação 90. Está 3216, sem identificação, chegada a CARI, desce nível 060. CARI 060, 3216. 4060, prossiga táxi, Juliette, portão 09. Juliette para 9, 4060. Receptou o localizador com Campa Vista, então 8001. Então 8001 no completo final, chame torre 1186. Completa final, torre 186, tá? 8001. Salvador, boa tarde, o TAM 8001, está na final da pista 28, 7 milhas far. TAM 8001, no... bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, cabeceira 28, ajuste 10 no 5. Ajuste 1015, aguardando pista livre, TAM 8001. TAM 3191, autorizado decolar pista 28, vento 200 graus com 0,6 dúzia de nós. Iniciando a pista 28, está 3191. Isso, estimativo. 500 pés, decolada 107, inicialmente corredor axé, até Bonfa, com controle. 5200 código, frequência do controle 19.8, torre 18.6. Gente, foi autorizado 500 pés, para fazer a licença, decolada 107, corredor axé, Bonfa. Código 5200, torre 7286, controle 7198. 4. Estimativo, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, bom no 754. 2000 no 5, obrigado, bom no 754. 3216, reautorizado nível 050. 050, 3216. Deixa eu ver. Pátio 5, EBTA, está com 03 na borda. 5, POB? 03. 03 no POB, para acionamento táxi decolagem, chama a torre 12.6. O ajuste no 0 no 5, limpa para o Mike. Cliente, desgraça, chamará 102.6 para acionamento. Visual com campo baixado travado? Completamente, baixado travado, tá? 800. 8001, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus com 09 nós. Repouso, pista 28, então 8001. Torre Salvador, o azul 4107, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Azul 4107, mantém o ponto de espera da 28. Sim, a gente mantendo. Torre Salvador, passa na Lima Papa Mike, com você, para o funcionamento pátio 5. Lima Papa Mike, pátio 5, autorizado acionamento e reposte pronto para o táxi. Então, 8000. Então, 8001, prossiga. Estamos visualizando aqui na pista, aproximadamente na metade dela à direita, uma mancha branca. Pode confirmar o que é? Bom, Leval, ciente, obrigado. Seção 340, então 3191. Bem no meio. Tá ok, obrigado. Ah, ponto de toque da outra cabeceira deslocada. Tá ok, valeu. Afia. Ciente. Para outro, quantas milhas? 4107, alinha e mantém pista 28. Azul 4107, autorizado LR, manter pista 28. Então, 8001 no solo azul no 2, libere a esquerda, chama o solo 121.9. Esquerda, solo 219, tá? 800. Estamos mantendo aqui o setor do subúrbio, estendendo aqui até a BR-324, a fim de preservar lá a permanência do Guardião 02. Quanto tempo ficará nessa área? Estimo mais 20 minutos no máximo. Controle. Controle Salvador, bom dia, Web 6721. Está cruzando agora 205 para 170, ciente da November. Web 6721, sua identificação, chegada CARI, desça nível 060, reduzindo velocidade para 250 nós. Reduzindo para 250, desce para o 060, na CARI. 6721. Alfa Vitor Juliette, mantenha 1.500 pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória visual com a pista. Ah, vai ter 1.500 para a rotatória visual com a pista. Patrono 07, decolado azul no 5, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, azul 4107, obrigado, uma boa tarde. TAM 3191, passa nível 120, chame Recife 1288, alterna 1264, TAM 3191. Cubi 1264, confirme a primária? A primária é 1288, TAM 3191. 32, 364, bom trabalho, 36, 96. 32, 16, pode descer para 2000? 32, 16, autorizado. 2000 pés, ajuste no 05. 2000, 1.500. Reautorizado, nível 050. 050, reautorizado, 6721. Salvador, boa tarde, azul 4107, passando 1.800 pés na saída Gole. Azul 4107, contato radar, fuma nível 380, saída Gole, Eval. 380, Gole Eval, azul 4107. Realizador, Gol 974. 1754, complete final, chame Torre 118.6. 118.6, boa tarde, seja. Controle Salvador, bom dia, tá 3174, cruzou 190 para 150. Tá 3174, ótima identificação, chegada CARI, desceu ao nível 060. Identificou CARI 060, 3174. Poderia continuar aqui pelo menos a IS militar passando para os aéreos aí? Contato com a IS e já foi informado que sim, que já foi mandado o seu plano, porém o Centro Recife ainda não possui o mesmo. Eu vou entrar em contato com o PLN também e mantendo a minha escuta e aguardo para essa autorização. Mas teve uma tendência para o 7-2-1, indicada 250, com pitches. É que mantém essa? Então, 3-2-1, confirma indicada. Papa Mike, pode ingressar e decolar da mesma posição. Tá certo, cumprimento. Autorizado o alinhar e decolar, pista 17, vento 200 graus com 08 nós, Lima Papa Mike. Sente ali, decola Lima Papa Mike. Para ingresso no circuito, chame Torre 118.6, Alfa Vitor Juliette. Com 0 no 5, 6721. Gentileza, a sua rota que foi paga? Sim, Matheus, a rota do Roma 27, né? Da qual é de Salvador, Golf 677 até Caravelas, mantendo uma centena. Após prossegue pela Whisky 17, com mudança de nível para o 120. até BHZ DCT Serra Bravo Bravo Quebec, Barbacena. Sim, copiado. Estou em contato com o centro de Recife, o mesmo já posso ter solidarização. Aguardo mais 2 minutos para pago sua cópia. Estimativa aguardada. 3216, autorizado. Final, reposta estabilizada. Estará estabilizado, 3216. Estado aí. Afirmo. Obrigado. Lima Papa Mike decolado aos 19, controle 119.8, bom voo. Grato, chamada 3098, Lima Papa Mike. Controle Salvador, Papá, Papá, Lima, Papá Mike. Lima, Papá Mike, mantém 500 pés, corredor Axé, posto Parada Barra. Controle informa tráfego na posição de 1 hora, 5 milhas, um Alfa Sierra 50, no rumo oposto, a 200 pés. 7, manterá 500 pés, reportará no Parada Barra, Lima, Papá Mike. Azul 4107, passa nível 110, chame Recife no 288, alternando 264, Azul 4107. 288, 264, Azul 4107, obrigado, bom dia. Simulador Barbacena, uma centena autorizada, aerovia Golf 677, até Caravelas, após o Isco no 7, até Bravo, até o Zulu, Belo Horizonte, após direto. Decolada 28, curva à esquerda, saída Coral, direto Coral, após 5031, é o transponder, controle 199.8, torre 198.6. Bomba 27, pronto para fora. Saída para a decolagem. Decola, está 28, curva esquerda, saída Coral. 5031. Aí tem alguma coisa, um ponto amarelo ali, deve ser um paraglider, bem na reta de decolagem. Curva esquerda da rua, certo? Gente, seria um paraglide à esquerda do eixo da 17? Isso, agora ele tá na reta aqui do terminal de passagem, um paraglide amarelo. 27. Tá, ó, pronto para o táxi? 27, pronto. Autorizado o táxi, eu posto na hotel para o cruzamento da 10 e checa o equipamento, ok? Clareza, tá variando, clareza 2, clareza 4. 27. Plantará no hotel para cruzamento. Ele tá mantendo 200 pés? Presente no momento. 7, ainda não visual com o tráfego, mas mantendo 500 pés. 7. 17, chamará na hotel. 20, clareza 5 por 5, rumo a 17. Falou, Salvador com 704, de Brasil. 754, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão é 8, 754. Guardião 02. 210, 6721. 7. Guardião 02, controle. Controle, Salvador, Guardião 02. Cruzado backtrack, reporte livrando a pista. Salvador, tá 3216, estabilizou, baixado, checado. Tá 3216, completo final, chamei 118.6. 18.6, obrigado. Web 6721, inicie redução para 1809, número 2 para o pouso. Reduzindo para 1806721 como número 2. A 721, sob preparação, mantenha presente proa. Mantenha presente para a vetoração 16721. Reduzindo para 1.80 nós, já autorizado 2.000 pés, ajustando a 0.05. 2.000 já está com 1.80 nós, 6721. Mantenha a proa limitada pelo localizador. Mantenha a proa limitada pelo lock, 6721. Guardião 02, controle. Guardião 02. Autonomia 5, hora alternativa SBBH. Direção nível 050. Identificou 050 na CARI 482. Então 3174, vai autorizar 3.000 pés. 3.000 pés, então 3174. Guardião 02, controle. Guardião 02, na escuta do controle. A torre informa que tem um paraglide entre a pista 35 e 28. Ok, paraglide, só não copie a localização exata, por favor, confirme. Entre a final da 35 e a final da 28. Com deslocamento para 28. Cliente do paraglide, é grato pela informação. Os senhores solicitam de algum apoio da parte do guardião? Quase 6721 no paralocalizador, curva à esquerda, proa 310, autorizado final, reposta estabilizada. Esquerda 310, paralocalizador, vai reportar estável, 6721. Guardião 02, a torre solicitou. O cliente do paraglide anunciou, vocês precisam de algum apoio com relação a essa situação? Ou está controlado? Guardião 02, chame torre 118-6. Chama a torre 118-6, Guardião 02. Confirme o participante da pista em uso? Jacobina. Tem uma centena Jacobina, irei coordenar, mantendo a minha escuta e aguarde. Confirme o plano Yankee, uma centena após 105? Tem, mantendo a minha escuta. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga a linha do litoral para verificar a situação no. O Paraguai se encontra entre as finais da 35 e 28, ok? Afirma, vamos verificar a situação. Dá o apoio lá para retirar do local. Informa lento do retorno, doutor. Está livre a passagem por esse setor aqui para os eixos de decolagem da 17, podendo passar? Afirmo, está autorizado. Grato, 02. Lima Juliette Lima, controle. Prossiga, controle. Lima Juliette Lima. Nosso plano, a rota que deveria voar o Golf 677. O Lima Juliette Lima não copiou, cortou a sua medida. No plano de voo, o Lima Juliette Lima deveria voar na Golf 677, confirme. Lima Juliette Lima não consegue copiar o controle. Está estável no localizador, 6721. Né? Oi, 6721, complete final, chame torre 118-6. 118-6, bom dia. 3174, confirma indicada. Só na minha escuta até na Golf, o Roma 27. Roma 27, após a aeronave, cruza, parar na Golf. 74. Autorizado, repassará. 21. 2-1-6, livrou, na Delta, na 6-2. Siga Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 3-2-1-6. Controle Salvador Lima, Papa Mike, passando o farol da barra, ingressando no corredor bom. Gente, Lima, Papa, Lima, Papa Mike. Vai. Lima, Juliette, Lima, controle. Prossiga, controle. Lima, Juliette, Lima. No plano de voo, tá, que o senhor deveria voar na Golf 677. Estou ciente, senhora, pra não ficar muito longe da praia. Estou retornando com esse aerovia, Lima, Juliette, Lima. Gente, Golf 677, Lima, Juliette, Lima. para Lagoinhas.